pessoa falou que a sua pessoa tá pensando em mim. E com muito prazer, a minha pessoa veio te avisar que a dor tá no começo e eu te garanto que vai piorar. Quando tentar me esquecer, até a coisa mais estranha vai te fazer me lembrar. Eu também sei fazer falta, viu? Tá tomando todas e a dor não sumiu. Eu já passei o que cê tá passando, já chorei o que cê tá chorando. Sei bem como dói beber pra esquecer e só lembrar de nós. Eu já passei o que cê tá passando, já chorei o que cê tá chorando. Sei bem como dói beber pra esquecer e só lembrar de nós. Vai dando um play nos áudios pra ouvir minha voz. Elton CDs, Vitor CDs, Grupo Loucos do Som. Eu também sei fazer falta, viu? Tá tomando todas e a dor não sumiu. Já chorei o que cê tá chorando. Sei bem como dói beber pra esquecer e só lembrar de nós. Eu já passei o que cê tá passando, já chorei o que cê tá chorando. Sei bem como dói beber pra esquecer e só lembrar de nós. Eu já passei o que cê tá passando, já chorei o que cê tá chorando. Esquecer e só lembrar de nós. Eu já passei o que cê tá passando, já chorei o que cê tá chorando. Sei bem como dói beber pra esquecer e só lembrar de nós. Vá dando play nos áudios pra ouvir minha voz.